canseira. Nada de tristeza, pega uma cerveja, põe na minha mesa. Hoje é sexta-feira, traga mais cerveja. Tô de saco cheio, tô pra lá do meio da minha cabeça. Chega de aluguel, chega de patrão. O coração no céu e o sol no coração. Pra tanta solidão, cerveja, cerveja, cerveja, cerveja, cerveja, cerveja. Sexta-feira, chega de canseira. Nada de tristeza, pega uma cerveja, põe na minha mesa. Hoje é sexta-feira, traga mais cerveja. Tô de saco cheio, tô pra lá do meio da minha cabeça. Chega de aluguel, chega de patrão. O coração no céu e o sol no coração. Pra tanta solidão, cerveja, cerveja, cerveja, cerveja, cerveja, cerveja.